Esta é a lição 2 de Inglês 1. Escute a conversa. Excuse me, sir. Do you understand English? A little. Are you Brazilian? Yes. Do you understand Portuguese, miss? No, I don't. I don't understand Portuguese. Escute outra vez. Excuse me, sir. Do you understand English? A little. Are you Brazilian? Yes. Do you understand Portuguese, miss? No, I don't. I don't understand Portuguese. Diga a palavra português em inglês. Português. Português. Diga inglês. English. English. Diga eu entendo. I understand. Agora diga, eu entendo inglês. I understand English. I understand English. Diga-me que você entende inglês. I understand English. Diga um pouco. A little. Little. A little. Um pouco de inglês. A little English. Agora diga-me que você entende um pouco de inglês. I understand a little English. I understand a little English. Pergunte-me se eu entendo. Do you understand? Do you understand? Pergunte-me se eu entendo inglês. Do you understand English? Do you understand English? Pergunte, você entende português? Do you understand Portuguese? Diga, não, senhor. No, sir. Não entendo. I don't understand. No, I don't understand. Escute e repita, prestando atenção na pronúncia. I don't understand. Don't understand. I don't understand. Diga, eu não entendo português. I don't understand Portuguese. I don't understand Portuguese. Agora diga, eu não entendo inglês. I don't understand English. E como se diz, eu entendo um pouco? I understand a little. Diga outra vez, eu não entendo inglês. I don't understand English. Eu entendo português. I understand Portuguese. Eu entendo um pouco de português. I understand a little Portuguese. A little Portuguese. I understand a little Portuguese. Diga outra vez. Não, senhor. No, sir. Você se lembra de como se diz com licença? Excuse me. Agora diga, com licença, senhorita. Excuse me, miss. Diga, eu entendo inglês. I understand English. Diga um pouco. A little. A little. Diga, eu entendo um pouco de inglês. I understand a little English. I understand a little English. Você se lembra de como se pergunta, você é brasileiro? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Como ela diz, sim, você é brasileiro? Yes, you are Brazilian. Geralmente, em vez de dizer you are, os americanos contraem as duas palavras numa única. Your. Escute e repita. Your. Your. Agora escute e repita as duas formas juntas. You are. Your. You are. Your. You are. Your. Em inglês, as contrações são usadas com frequência. Você deve continuar a usar your, a não ser que as instruções mudem. Agora diga, você é brasileiro. You're Brazilian. You're Brazilian. Ele responde, sim, senhorita. Yes, miss. Yes, miss. Continuando, ele diz, eu sou brasileiro. Escute e repita. I'm Brazilian. I'm Brazilian. I'm Brazilian. I'm. É outra contração comum, esta vez de eu sou. Diga outra vez, eu sou brasileiro. I'm Brazilian. I'm. Yes, I'm Brazilian. Diga outra vez, você é, usando a contração. You're. You're. Diga, você é brasileiro. You're Brazilian. Eu sou brasileiro. I'm Brazilian. Pergunte, você entende inglês? Do you understand English? Pergunte, você entende português? Do you understand Portuguese? Não, senhor. No, sir. Eu não entendo. I don't understand. É assim que os americanos dizem olá. Escute e repita. Hello. Lo. Lo. He. He. Hello. Hello. Esta saudação pode ser usada a qualquer hora do dia. Note o he aspirado no princípio da palavra e o som do l em inglês. Escute e repita outra vez. Low. Low. He. He. Hello. Hello. Diga olá, senhorita. Hello, miss. Hello, miss. Os americanos muitas vezes chamam as mulheres casadas e as mais idosas de senhora. Escute e repita. Ma'am. Ma'am. Ma'am. Diga olá, senhora. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Diga olá, senhor. Hello, sir. Agora você quer perguntar como vai ou como você está? Escute. How are you? How are you? Primeiro a palavra como. Escute e repita. How? How? How? Note novamente o ha aspirado no princípio desta palavra. Diga como. How? Em inglês, a palavra para é e está é a mesma. Você se lembra de como se diz você é sem a contração? You are. You are. You are. Você se lembra de como se pode transformar a frase numa pergunta, invertendo-a? Are you? Are you? Agora diga a palavra como. How? How? Tente perguntar como vai ou como você está? How are you? How are you? Diga olá, senhora. Hello, ma'am. Diga olá, senhorita. Hello, miss. Pergunte-lhe como vai. How are you? How are you? Ela responde: Estou bem, obrigada. Apenas escute. I'm fine, thanks. Agora repita: Obrigada. Thanks. Thanks. Thanks. O som th é muito comum em inglês. Agora escute e repita. Th. Th. Agora diga obrigada. Thanks. Thanks. Agora a palavra bem. Escute e repita. Fine. Fine. Fine. Diga bem. Fine. Você se lembra de como se diz eu sou brasileiro? I'm Brazilian. I'm. I'm. Agora tente dizer estou bem ou eu estou bem. I'm fine. I'm fine. Diga, estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. Thanks. Fine. I'm fine. I'm fine, thanks. Diga, olá, senhor. Hello, sir. Pergunte ao senhor como ele está. How are you? How are you, sir? Ele responde: Estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. Agora diga: Bem, obrigado. Fine, thanks. Fine, thanks. Agora pergunte outra vez: Como vai? How are you? How are you? Diga: Bem, obrigado. Fine, thanks. Fine. Fine, thanks. Estou bem. I'm fine. É assim que se diz até logo. Escute e repita. Goodbye. Bye. Bye. Good. Good. Goodbye. Goodbye. Diga até logo. Goodbye. Diga olá. Hello. Pergunte: Como vai? How are you? How are you? Diga: Estou bem, obrigada. I'm fine, thanks. Diga: Até logo, senhora. Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. Diga: Eu não entendo. I don't understand. I don't understand. Pergunte-me se eu sou brasileiro. Are you Brazilian? Are you Brazilian? Sim, senhora. Yes, ma'am. Até logo, senhora. Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. Você se lembra de como se diz com licença, senhorita? Excuse me, miss. Excuse me, miss. Pergunte se ela entende. Do you understand? Do you understand? Yes, sir, I understand. Agora diga: Ah, você entende inglês. Oh, you understand English. Oh, you understand English. Diga: Sim, eu entendo inglês. Yes, I understand English. Ela diz: Eu entendo muito bem. Apenas escute. I understand very well. Bem pode ter dois sentidos diferentes em inglês. Fine, well. As palavras são usadas de acordo com o contexto, por isso você não se confundirá. Escute e repita. Well. Well. Well. Note o som da letra L de novo. Repita depois da locutora. Well. Well. Aqui está a palavra muito. Escute e repita. Very. E. There. There. Very. Very. Agora junte as palavras para dizer muito bem. Very well. Very well. Eu entendo muito bem. I understand very well. I understand very well. Pergunte à senhora como ela está. How are you? How are you, ma'am? Diga, estou bem, obrigada. I'm fine, thanks. I'm fine. I'm fine, thanks. Diga que você não entende. I don't understand. I don't understand. Como ela pergunta se você entende português? Do you understand Portuguese? Do you understand Portuguese? Diga-lhe, sim, eu entendo português. Yes, I understand Portuguese. Eu entendo muito bem. I understand very well. Very well. Diga-lhe que você entende inglês. I understand English. Diga-lhe que você entende um pouco de inglês. I understand a little English. I understand a little English. Diga-lhe que você é brasileiro. I'm Brazilian. Agora, ela pergunta se você entende inglês. Do you understand English? Do you understand English? Um pouco. A little. É assim que se diz, não muito bem. Escute e repita. Not very well. Not. Not. Not very well. Not very well. Not. É outra expressão negativa em inglês. Agora diga, não muito bem. Not very well. Not. Not very well. Diga, eu entendo um pouco. I understand a little. I understand a little. Diga, não muito bem. Not very well. Not very well. Diga, entendo um pouco de inglês. I understand a little English. I understand a little English. Um pouco. A little. Não muito bem. Not very well. Diga olá. Hello. Diga até logo. Goodbye. Vamos praticar inglês com uma mulher jovem que não é casada. Quando ela falar com você, responda: Hello, sir. Hello, miss. How are you, sir? Fine, thanks. I'm fine, thanks. Are you Brazilian? Yes. Yes, I'm Brazilian. Do you understand English? A little. I understand a little English. You understand English very well. Thanks. Thanks, miss. Goodbye. Goodbye. Vamos tentar esta conversa outra vez. Quando a senhorita falar com você, responda: Hello, sir. Hello, miss. How are you, sir? Fine, thanks. I'm fine, thanks. Are you Brazilian? Yes. Yes, I'm Brazilian. Do you understand English? A little. I understand a little English. You understand English very well. Thanks, miss. Thanks. Goodbye. Goodbye. Você acaba de participar da sua primeira conversa em inglês. Este é o final da lição 2.